las nalgas de mandarín. Vamos falar de um filme, não é? De uma antologia que se chama Tóquio. Tóquio? Tóquio, sim. Tóquio. É sobre a gaja da Casa do Papel? Não, podia ser, não é? Uma prequel ou uma merda qualquer com essa rapariga. O que é que vocês acham dela? Quem? Agora os parentes. Da rapariga da Casa de Papel da Tóquio. Acho interessante, apesar do penteado não ser muito a meu estilo, mas acho interessante. Deixa-me procurar no Google. Mas eu também, com a minha idade agora, já acho tudo interessante. Ela entrou também naquele agora do G.I. Joe, no Snake Eyes, mas ainda não vi. Pois, não sei, amiga. Não sei se ela se safa fora daquilo. É uma espécie de meu a Jovem Ovidos, não é? Sim, faz lembrar um bocadito. Faz lembrar. Mas também é a sair muito ao pai. Mas a Mila Jovovich é o pai? Porquê? Por causa das maminhas? Deve ser. Não, é porque as feições dela são mais do lado. São mais masculinas. É, não é? Não, aquela. Porque o pai tem as mamas maiores que ela. Mila Jovovich é uma mulher lindíssima, caramba. Lindíssima. Também gosto, sim. Também acho bonita. Bem, mas este filme vem no contexto do Nalgas Film Club. Foi sugerido por mim. E é um filme de antologia que faz uma homenagem então à cidade de Tóquio. Tem três curtas, realizadas por o Leo Carrax, que fez agora o Annette, que ainda penso que ainda nenhum de nós viu, mas o Carlos quer muito. Quer muito, porque é o único que ninguém gosta, portanto eu sou capaz de gostar. Sim. Já vi metade. Ah, então é bom para teres visto mais. É um filme muito grande. O filme é grandalhão. É. Depois mas temos. Que é 2 horas e meia? Por aí, não é? Okay. Sim, só que é um filme que precisas de. Precisas de ser parvo. É um filme do caralho. Precisas de ser parvo para como gostar. Não é aquela narrativa linear, aquilo é complicado de seguir uma merda daquelas durante 3 horas. Ok. Tenho que ver. Por acaso quero bastante ver, mas ainda não consegui. Depois temos uma curta do Michel Gondry. É a primeira, a do Gondry. Que é a primeira, sim. Estávamos aqui a baralhar com a ordem das coisas. E depois a última, que é do Bong Joon-ho, o Senhor dos Parasitas. E pronto, basicamente eles tiveram carta branca para produzirem aqui a história que queriam. De alguma forma, ou seja, a história que queriam e que retratasse de alguma forma esta cidade que é Tóquio. Epá, eu gostei imenso desta antologia. Acho que assim, a nível de filmes que fazem uma homenagem a uma cidade, acho que é dos meus favoritos, porque é uma coisa completamente fora da caixa. E que acho que gostei de todos. Se tentar escolher o meu favorito, acho que não vou conseguir, porque já mudei várias vezes. Ao início acho que gostava mais do primeiro, depois comecei a nutrir um certo carinho pelo do Carrax e agora já acho o último uma ponte incrível ao que está a acontecer hoje em dia. E pá, acho que foi um filme que nos toma completamente de assalto. Não sei o que é que vocês acharam, não ia à espera de uma coisa assim tão estimulante e tão inventiva. Sim. No, o filme, no, nenhum deles são lineares, não é? Todos eles são uma espécie de fábulas. Sim. Com o Tóquio como fundo. Muito fantasia, não é? Não é, não é aquela típica antologia de cidade. Sim. Só que em termos de curtas metragens, elas são interessantes porque todas elas, na verdade, podem ser longas, não é? Não, sim. É aquele esquema da curta-metragem que se aborda só um pequeno segmento. Todas elas têm um arco que, um bocadinho esticado, dava para fazer um filme de hora e meia. E acaba por até beneficiar, não é? Porque é como se tivesse a ver 3 filmes numa hora e meia. Epá, eu também gostei muito de todas, o Carax no coração, porque o Carax é completamente estratosférico, não é? Isto é em Tóquio, mas valha-nos Deus, isto é como se fosse na Estação Espacial Europeia a orbitar Júpiter. E é a primeira vez que aparece o Sr. Merde, não é? O Sr. Merde. O Sr. Merde. Que sai do esgoto a comer flores, caralho. Exatamente, e que faz ali um bocado uma revisão histórica, não é? E o Carlos não está ali caladinho? Começa a suar. Até vou-vos surpreender e vou-vos dizer que das três a gostei mais foi o do Carax. Agora, não fiquei assim, das três achei que tinha mais conteúdo e que acabava por ser um bocadinho mais original. E porque eu acho que as outras duas, apesar de terem conceitos originais, por exemplo, a primeira é que é o Gondry transforma a mulher transforma-se numa cadeira, não é? Sabemos mesmo quem somos o que queremos, ou somos o que a sociedade quer que a gente seja. Ali a questão também do espaço e de estar tudo muito apertado, e isso liga-se muito a Tóquio. Mas achei que não me fez nenhum clique a nível, ou seja, percebi a ideia, achei alguma piada, acho que funciona como curta, se calhar até teria funcionado mais curta, do que, ao contrário do que estás a dizer, que funcionaria num filme de hora e meia. Não vejo esta de Gondry funcionar em hora e meia, não sei como é que ele conseguia esticar isto ainda mais. Acho que tem a ideia que está gira, de nós nos transformarmos basicamente nas cidades onde vivemos e vivemos de acordo com as necessidades da própria cidade e com o que a cidade nos dá. Mas não me fez clique. Aliás, eu não gosto muito do Gondry, eu não gosto muito deste, nem do Gondry nem do Carax, mas se calhar ainda menos do Gondry, porque acho que o Gondry é uma questão mesmo muito de estilo, enquanto que o Carax eu consigo tirar alguma substância normalmente, apesar de achar parvo, mas percebo que está lá a substância no meio. No Gondry, de tudo o que eu vi até agora, acho que é só muito uma questão de estilo e falta-lhe conteúdo, ou falta-lhe se calhar passar melhor o conteúdo que é passar, e achei o mesmo aqui. A do Carax, pelo contrário, já achei que, no mínimo, achei alguma piada à personagem do Merde, e achei que é politicamente incorreto, ou seja, tem a coragem quase de gozar com os japoneses, mesmo sendo algo que se passa em Tóquio, e ele caricatura muito, tanto os japoneses como os franceses, dá-lhe um toque... Com aquele tradutor. Exatamente, dá-lhe um toque muito personalizado quase à guerra ao terror, porque ele é... seguindo o exemplo do Merde, sendo o terrorista, pronto, acho que, como qualquer filme do Carax, é muito presunçoso. Acho que aqui se calhar conseguia esticar um bocadinho mais, mas tem muitas ideias e tem muitas mensagens que acho que vale a pena, e pronto, e das três foi a que eu gostei mais. Afinal, a do meu amigo do Parasitas, que é um dos filmes que eu mais gostei nos últimos tempos, e que caí completamente na paixão e naquele hype que se gerou do Parasitas, e acho que justificou muito bem. Achei que, epá, como é que eu ia te explicar, a ideia também funciona, que se nós conseguimos mesmo isolar-nos do mundo que nos rodeia, e há ali quase um feeling apocalíptico do que se está a passar, de não perceber, era o gajo das pizzas, né? Tem um nome, não é? Como é que se chama? Sim, é aqueles gajos japoneses que não saem de casa. Sim, que não conseguem sair de casa. É. Pronto, e se nós conseguimos mesmo isolar-nos do mundo ou não... Mas depois também achei que, apesar de ser curto, eu não me lembro se isto foi 20 minutos, mas achei que já estava cansado quase de si mesmo daquela ideia... São um bocadinho maiores. Também não achei que se conseguisse esticar mais do que aquilo. Ou seja, parecia quase que ele estava a obrigar-se a chegar ao fim. O Carax, em meia hora, tem montes de quadros, cenas diferentes, montes de situações. Sim, e consegue usar muito bem a cidade, que é uma coisa que os outros dois estão muito mais restritos. O primeiro caso no Gondry do apartamento, e este segundo também dele estar fechado dentro de casa. Ou seja, o Carax acaba por ser o que usa melhor a cidade. Aliás, um dos planos, não me lembro se é o de abertura ou não, é o Monsieur Merda a andar pela cidade e a fazer merda por todo o lado e a provocar o pânico, e logo aí aproveita muito bem e faz uma homenagem muito bonita à cidade de Tóquio. Mas não fiquei, achei que não fiquei assim tão deslumbrado como vocês. Achei que o conceito está giro, o facto de fazerem três filmes quase de meia hora consegue-se aproveitar realmente ali três ideias e não perder muito tempo, mas não fiquei assim tão apaixonado como vocês. Aliás, a única coisa que eu me lembro bem é da curta do Carax. As outras duas têm as ideias. Isto na verdade, se fores olhar para elas assim de uma maneira separada, tu tens o Gondry, que faz estas alusões à transformação, não é? Que é um casal que se adapta à cidade, não é? De maneira literal, à cidade, certo, e ao seu ambiente. Sim, eu também, e este do Gondry eu também vi, para além disso, dessa adaptação à cidade, também vi isto como tipo, ela em comparação com ele não tinha grandes ambições, não tinha grandes sonhos, e pá, isso está tudo bem, tipo, podes ser feliz à mesma assim, não é? Sem perseguires grandes percursos, e ela era assim, ela não tinha aqueles sonhos todos e aquela ambição toda que o companheiro tinha, pá, isso está tudo bem, e ela realmente aceita isso, e daí também essa transformação é ela ficar ali... De ser a cadeira. E de ser a cadeira e de ser feliz à mesma, não é? Acabar por ser feliz à mesma, mas também passa um bocado por aí, que também está tudo muito relacionado com a cidade, e uma coisa que eu gosto muito nestas curtas é que nada é muito evidente, não é? Ou seja, tem tudo a ver com a cidade, mas está tudo muito bem camuflado, não é? Tudo muito bem construído, ou seja, não é nada de caras. E depois tens o Carax, que é a loucura total, não é? O gajo projeta naquele homem uma espécie de uma alucinação coletiva. Sim, uma insensibilidade total, quer dizer, uma falta de respeito, quase. Faz o que quer. Basicamente é aquilo que nós gostávamos de ser, se o mundo pudesse. E depois tens o último gajo, o Xing Pao Pong, que se chama Bong Joon-ho. O Bong Joon-ho, que é... Pois há um mau Joon-ho. Exato, que é um organizadinho, não é? É a simetria, as cores a combinar, sabes? É aquela arte, aquela harmonia japonesa. Epá, mas sim. Como em todos os filmes dele, não é? Sim, tudo muito hermético, não é? Tudo ali mesmo, sim, muito geométrico, sim. As cores todas a condizer, a harmonia visual. Mas é assustadoramente atual essa curta, não é? É, acaba por ser também, quer dizer, nós, eu estava a pensar, há bocado estavas a dizer que isto é uma doença no Japão, que as pessoas aceitam isto, eu acho que a nossa sociedade nunca aceitaria este tipo de doença, não é? Os pais punham os putos na rua e vai para a rua, faz qualquer coisa, ninguém permitia que os miúdos transformassem-se durante 10 anos, não é? Em ermitas. Sim. Nós iríamos. Sim, mas o que o Miguel diz é verdade. Isto é quase um filme do Covid, né? Com 12 anos de antecedência. Sim. E o gajo fez ali quase uma espécie de ano de Covid, que foi o que nós passamos todo o ano passado. Isolamento em nossa casa. Já nos esticámos à bruta para falar disto, não é? Já, mas o Miguel queria fazer um episódio com base neste toque. Espera, isto é só o pontapé de saída. Ah, não é? Isto é só. O que é que tu querias deste episódio? Nada é o que parece. Desta flash. São os 10% iniciais. Isto é uma cena chamané. Estava só. Aposto que é uma ideia espetacular que tu tiveste, Miguel. É, por acaso é engraçado. Isto. Estava só a ver se descobria. Se descobria o nome dessa doença, caraças. Para dizer às pessoas. É Zamushi. Para não parecer que estás a gozar, não é? Ninguém vai ver. Ninguém vai procurar. Se disseres com uma voz muito séria, a malta acredita. Nem procura. Ah, pá, a Mónica sabe isto. Não pode dizer a rir. Não, pá, é Zamushi Mushido. Ah, é isso mesmo. Eu acredito. Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Que realmente, que esta antologia... Eu, para vos ser sincero, eu estava indeciso entre duas antologias. Esta... E outra que nós ainda também não vimos, que é o Histórias de Nova Iorque, que é do Coppola, do Scorsese, desculpa, e do Woody Allen. Não é? Não. Então, é o Ikikomori. É mesmo ou estás a gozar comigo? Miguel, vai inventar. Ikikomori. Ikikomori, É um síndrome isolado social. Em casa. Okay. Sim, de isolamento. Extremo isolamento doméstico. Sim. Quem são os Ikikomoris? Ok. Pronto. Já está feito o serviço público. Em português são os Toca Pinheta. Exato. É fácil de identificar um quarto deles com uma luz daquelas do CSI. Para que brilhe, para se faz de Natal. Parece o Stranger Things. Mas vá, Miguel, tu o dia todo a pensar o que não, é que vai sair daqui. Estava a dizer da cena do... Que episódio é que vai sair daqui? Do Stranger Things. Agora, pensando bem, isso pode ser uma alegoria ao Ikikomori, não é? Estava a dizer que estava indeciso entre isto e o Histórias de Nova Iorque, acho que vocês também não viram. Não vimos. Pronto, e que... E o Paris também é onde Paris, não é? Espera, sim, o Histórias de Nova Iorque foi essa antologia desses três moços, do Scorsese, do Woody Allen e do Coppola, e acho que também é um bocado neste âmbito, ou seja, cada um fez a sua curta e depois aquilo acaba por ter uma certa unidade como esta. Mas depois temos a saga das Cidades do Amor, não é? Uhum. Que é uma saga que começou com o Paris Theme. Uhum. Já nos idos, não sei, tem que ver quando é que foi, 2000 e... 2004, pai. Foi? Deixa ver. O Paris GTM é 2006. Uma série de filmes desses que não vi nenhum. Tu viste algum, Miguel? Eu vi todos, menos o... Eu vi todos. Nunca desiludes, Miguel. Então, mas eu gosto de acabar os meus compromissos. Mas foste obrigado ou... Não... Não fui obrigado, não. Mas pronto. Não foi compromisso matrimonial, não. Para isto, pronto, isto é foi uma iniciativa que surgiu, não é? Das Cidades do Amor, e o objetivo era fazer, então, filmes com várias curtas de vários realizadores, mais que três, ou seja, acho que o Paris Theme tem quase 10 curtas, assim, uma coisa. Sobre todas... Eu vi o Paris Theme no cinema. É, o Paris Theme vale a pena. E foi, assim, uma coisa com alguma dimensão. Depois do Paris Theme veio o New York I Love You, que eu já não gostei tanto, já achei muito mais vulgar e muito mais forçada a maneira como unem aquilo. Parece quase um daqueles filmes do Gary Marshall, do Ano Novo e do Dia da Mãe, essas cenas. Depois veio o Rio Eu Te Amo, o Berlim I Love You, e descobri no outro dia que também há o Tbilisi I Love You, mas ainda não percebi se é do canon ou não, se é oficial. E vai haver o Shanghai I Love You. Zero, não vi nada. E pronto, com orgulho. E queria saber o que é que vocês acham desta saga, se viram algum, pronto. Zero. Já fechei a minha participação neste episódio. Então. Vamos, não viste o Paris Theme? Nada, zero. Eu vi o Paris Theme, mas depois isto é como o VHS, como os filmes daquelas antologias VHS. O primeiro é bom, os outros são todos uma bela merda. Não é? E só se fazem mais Cidades do Amor porque o primeiro foi bom. Epá, Miguel, eu já falei. O que é que vocês acham deste tipo de antologias como promoção da cidade? Em comparação, por exemplo, com os filmes do Woody Allen, que também são um bocado de promoção da cidade em si. Eu acho que não tem muito a ver com isso, porque Paris e Nova Iorque não precisam nada desta merda. Aliás, tanto para Paris como Nova Iorque só vem prejudicar a imagem. Por exemplo, tu não vês nenhum São Francisco GTM, basta teres lá um Godzilla, não, né? Mas, por exemplo, merda toda. Sim, mas por exemplo, o Berlim I Love You, se calhar já leva sim, pessoas. Sim, se fizesses, por exemplo, deixa ver, São Brás de Alportel I Love You, não é? Com o candidato do Chega. Com o Scorsese, não, com o Scorsese e com esses gajos todos. Era fixe, porque São Brás de Alportel ia para o mundo como sendo um sítio. Agora Paris e até mesmo Berlim, quer dizer... Então, mas não achas que são as cidades que procuram este financiamento para fazer estes filmes? O Dialan é pago para ir lá filmar, não é? Pelo menos é o que dizem. Não, isto faz-me lembrar um bocado aquela história dos Macintosh. Tu vês Macintosh nos filmes, toda a gente tem Macintosh, sim, até se vê a maçã, e há a ideia que toda a gente usa Macintosh porque a Apple patrocina fortemente. Mas a verdade é que eles não patrocinam nada, as pessoas é que usam, porque esteticamente é aquilo que fica mais bonito e é mais reconhecível, percebes? Sim. Aqui também é um bocado por aqui, quer dizer, os gajos dizem que é uma promoção, mas na verdade é mais o contrário. É mais as pessoas é que tentam promover através da cidade, porque Berlim I Love You, todos os alemães querem ver aquela merda, só para ver o que é que se passa ali. Não é? Então, okay, achas que é isso que vai dar? Agora, se fosse... Sim, é um bocado forçado, ou seja, eu acho que a cidade deixa de existir enquanto personagem, ou seja, eu acho mais que é uma coisa mais... Tem que ser natural e se calhar não... Mas vale pagarem, né? ao Tom Cruise para fazer lá uma perseguição. Sim, né? Sim, e é isso, a cidade é que se tem que apropriar dos filmes e não pode ser ao contrário, não é? Mesmo os filmes do Woody Allen eu já acho um bocado forçado pôr sempre o nome das cidades no, no título, pá, o filme não precisa disso, a história não precisa disso, não é? Tipo, Roma, como é que é? Aquele de Roma com amor, não é? E o Meia-Noite em Paris e o Vicky Cristina Barcelona. E diziam também que ele ia filmar em Lisboa. É, mas isso eu acho que é mesmo financiamento que as cidades lhe propõem, ou, pá, não sei, ou até descontos, né? Impostos e coisas assim. Sim. Pois, não sei, mas acho que ganham. Nunca pensei nisso, Miguel. Acho que os filmes ganham muito mais, como temos falado, por exemplo, naqueles filmes dos anos 70, não é? Nova York e não sei o quê, onde a cidade realmente existe, do que estes filmes que acabam por forçar ali uma série de relações. Ou então como este Tóquio, que acabam por ser três fábulas, não é? Que existem lá e que não força, não é nada. Mas eu estou chocado, eu nunca tinha pensado nisto. Nunca tinha pensado. Aliás, nós até, vou confessar, falámos aqui, tu dizias, já a Cidade do Amor, e eu, assim, uma merda qualquer que o Miguel inventou só porque havia por haver um filme ou dois. Nunca imaginei que isto fosse sério, tão grave. Nunca pensei também, que fosse tão grave. Pensei que vimos para a parvoíça, afinal era para falar de coisas sérias. Não, só tínhamos que inventar saudades de cidades. Eu ia contar a única piada que sei com cidades e tudo, e afinal não posso, que isto está muito a sério. Miranda do Corvo, meu amor. Não, mas vocês onde... Pois eu pensei que nós íamos ir para a Fonte da Teia, íamos fazer qualquer coisa do género, afinal não. Não, isto era só uma reflexãozinha sobre isto e que isto vai continuar, não é? A seguir é o Shanghai I Love You, depois isto vai continuar. Pronto, era só para falar, para refletirmos um bocadinho sobre o papel das cidades e como é que elas podem ser Miguel, usadas. Isso é para o nosso amigo António no segundo take fazer essas reflexões mas, sérias, Miguel. Mas nossa, agora, que é o que eu ia não sei propor... Que estás a tentar tirar daqui, sumpa. Era que vocês também propusessem, ou seja, sagas do amor, não precisam de ser cidades, mas sagas... do amor, pode ser cá em Portugal ou no outro lado, que vocês achassem que pudesse vingar no cinema. Mas três filmes, três longas metragens ou como o Tóquio, com três curtas lá dentro, como é que é? Não, era tipo uma saga como esta das Cidades do Amor. Três curtas lá dentro. Como por exemplo, já tínhamos falado em off, o How Wait I Love You, que seria o Autoestradas do Amor. A saga das autoestradas do amor, tinhas muitas autoestradas do amor, pois cada filme era numa autoestrada, pois cada filme. Mas já tinha... estás a discriminar aí, pois já estás a pôr A8 no título. Era A8 I Love You, não, porque, pois já porque isso era na A8, A22. Pois cada autoestrada, não é? Ok. Propunha-se para okay, ser okay, o alvo do A8 filme. A8 liga o quê? Só conheço a A6, a A1 e a A2. Não, a A8 é aquela que vai até Castelo Branco, né? Que vem de Leiria. Passa em Leiria, sim. Pois tipo, okay, a A8 I Love You tinha várias curtas. Tipo... É, atenção, Carlos, a A8 é que vai para a picha. Sim, não, e já. Então. já pratiquei sexo nessa autoestrada, portanto. Já? Boas memórias da A8. Já. Já pinaste na A8? Sim, na A8. Acho que foi a única autoestrada que eu já pinei. Agora que estou aqui. Vais contar uma anedota ou estás a falar gosto sério? Gosto muito da A8. Não, é mesmo a sério. Estou-me a lembrar agora. Pô, que twist. Mas uma cena Cronenberg, Crash ou não? Uma cena tipo aquele filme que eu gosto muito, The Chase, com o Chris Evans. Sim. No carro? Mandei o vídeo. Não tem, na altura não tinha telemóvel. Pronto, já temos uma das curtas. Pronto, exato. É o Carlos a pinar em andamento. Agora, em vez de ser um vermelho Pinheiro. como o Charlie Sheen, era um forte Fiesta branco podre, muito podre, mas não interessa. Pronto, não estava à espera deste twist. Mas, por exemplo... Nem eu, lembrei-me agora enquanto falavas da A8. Também estávamos a falar em off, e uma engraçada era o Remax I Love You, Imobiliários do Amor. Sim. Tinhas várias, tipo, era I Love You... Pá, pois o céu era o limite. Não, e a Remax já até era uma coisa cinema verité, que ias lá buscar agora aquelas duas amigas que estão lá na Remax. A minha ideia, se fosse eu a dirigir a antologia, era cada realizador tinha uma tipologia de apartamento. Tipo, tu realizavas o estúdio, outro okay. T0, um T1. Eu, se fosse eu a realizar, era: olha, bem-vindo, eu não abri este espaço. Ai, tanto espaço. Chegou o canalizador. Depois tenho também o Metinha I Love You, que é restaurantes de Leitão do Amor. Eu percebi meitinha. O que é que tu disseste? É igual, exatamente igual. É meitinha, não alterem nada. Percebi meitinha, I love you. O que é que ele disse? Não foi isso? Meitinha, que é meta dos leitões. É meitinha de leitões. Ah, eu percebi meitinha, não estava lá a chegar. Não, de baixo, de Marrocos, não sabe? É o meitinha, I love you, é o primeiro desta saga de restaurantes de leitão do amor. E depois... Okay. Mas era com um casal vegan, não é? E se fosse, por exemplo... deixa eu ver, Feira Medieval de Santa Maria da Feira, I love you. Não é? Feiras Medievais. Também há uma Feira Medieval aqui embaixo, acho que é em Silves. Então, deixa eu ver isso. É? Tá, sim, aí no Castelo. E aquela Feira Medieval erótica, lembra-se? Não, Miguel, só tu é que sabes. Que história é essa, Miguel? Conta-nos tudo. Feira Medieval erótica? Eu pensava que fossem todas. Não, mas pelo visto esta era mesmo especial. Oh, pá, é que mas foi? Era mesmo, mas era tão ridículo. Depois já era tipo lá. era o rei lá sentado e tipo uma escrava lá no varão a toda nua. Eu acho que foi em Santa Maria da Feira. É sempre. Acho que sim. Mas é uma coisa anual. Sabes que eu acho que já não há. A empresa que faz as feiras medievais é de Santa Maria da Feira. É um, tipo um grupo de teatro. Porque se fores ver, são sempre os mesmos gajos. Há sempre um leproso a pedir dinheiro. É sempre as mesmas pessoas. Ah, era Festival Erótico Medieval. Deve ser bom. Festival Erótico. Vou procurar. Não tem mais coisas do amor. Mais coisas. Eu tinha pensado fazermos uma trilogia do São Joaquim. Podíamos começar, por exemplo, na Castanheira da Pera. O gajo era novo e havia VHS. Sim. Não é? Depois fazíamos uma ali para a Portela do Foz. Beta, não é? Beta, ok, começamos nas betas e a transição para o VHS e ele ainda pastor, ia fazer queijo, essas merdas todas. Depois passámos ali para a Portela do Foz, o gajo já a começar os DVDs e já casado e conhecia a Guilhermina e a Eliette. É Eliette, né? Agora está a mandar uma branca. Sim, é Eliette. A Guilherme e a Eliette, e depois esta era do streaming, já em picha. Fazíamos o terceiro capítulo que era a fechar, ele já em picha. Picha streaming. Picha streaming. Picha I love you. Picha I love you. Olha, mas isso, love eu acho que isso nem era. Isso nem era. Opa, picha I love you. E o Joaquim do Amor. Isso era mais. Uma trilogia cinéfila. Porque acompanhava desde meios, o beta até ao streaming. Que era é os média do amor, não é? Os média do amor, era. Os formatos de imagem ou os formatos de gravação do amor. Ah, o Laser disse que I love you ou não? É uma curta. Picha I love you ou picha I stream you, por acaso era boa ideia, caramba. E depois há uns podcasts lá para o meio que é o Mini disse que I love you. Certo. Eu tenho aqui o Trevin I love you, que é o baloiço de Instagram do amor, que é baseado ali num baloiço da Mas isso até pode ser duas trilogias, é os baloiços do amor, não é? Do Instagram, e é os passadiços do amor. Os passadiços também dá bom, meu. Como é que se chama aqueles da Roca? É os passadiços da Roca. Do Paiva, inesperado. É os passadiços do Paiva, é isso. Eu até tinha lembrado de uma coisa muito mais simples e mais... Isto já está a ir... para lá desta realidade e da outra, mas o conceito que eu até pensei era os faróis do amor. Olha. Acabava com o farol de Vila Real Santo António do amor. O famoso farol de Vila Real Santo António. Todas as curtas acabavam com os gajos a serem pontapeados por fantasmas. Depois de darem três voltas ao farol. Sim. De uma maneira ou de outra, eles acabavam sempre por dar três voltas. Certíssimo. Opa, muito bom. Eu acho que temos aqui material. Ai. E eu lembro-me também do Acacia I Love You, Espécies Invasoras do Amor. Tem tipo, pois o lagostim vermelho I Love You. E pronto, aqui é mais sensibilização também. Acacia é uma espécie invasiva? É. É das piores. Mas dá boa lenha. Porque é só lenha da Acacia em todo lado, é mais barata. Dá, mas é uma espécie invasora que rebenta com tudo no que está à volta. E tem aquela cena amarela, não é? Que dá a cabo das pessoas. E tem aquelas flores amarelas que as pessoas depois até usam em procissões e não sei o quê. São as mimosas. É. Yeah. Ok. Mas aquilo é mau, não é? Faço ideia que estás a falar, Miguel. Sabes. E se os veganos comem isso ou não? Não. Mas há um movimento vegano que é, como é que se chama? Se não vamos vencê-los, vamos comê-los, em que eles não abrem exceções para comer espécies invasoras. Ah, ok. Mas que de... Os vegans abrem uma exceção para comer, por exemplo, o lagostim vermelho ou o axegan, percebes? Ou aquela cena na Austrália, que é coelhos, não é? Sim. Isso, e sabes o que é que o vegan faz ao lagostim vermelho nesses casos? O quê? Quinoa. Está a acabar, o episódio está a acabar. As anedotas estão a começar a cair. Que nem tordos. Está à beirinha do fim. Mas pronto, não sei se querem adicionar alguma coisa a esta questão. Então das... as anedotas do Carlos do Amor. Não tenho nada, não preparei. Uma trilogia só do Carlos a dizer anedotas. Não, que são curtas, nada. As curtas do amor, que é em memória do Pirilau do Carlos. Tive quase para não estar aqui a gravar, porque hoje a minha filha, coitada, levou com um pino na cabeça na escola. Foi vítima de bowling. Um pino é com uma bola. Ai, foi vítima de bowling. Está engraçado. Desculpa, estava a tentar encontrar a lógica aqui. Peço imensa desculpa a todos que me estão a ouvir por querer fazer sentido desta frase. Teve piada. Eu estou-me a rir imenso por dentro e vou continuar a noite toda nisto. Estou a ver que não vai parar. Ai, pronto, querem acrescentar alguma coisa das cidades? Os acrescentes do amor, não é? Uma trilogia em que dizem-se palavras no fim para acabar. E podcasts, os podcasts do amor? Quem é que são os podcasts do amor? Olha, os podcasts do amor também dava. Olha, o Miguel é que conhece tudo, Miguel. Tu é que conheces os podcasts todos. Diz lá quais são os podcasts do amor. O podcast também. Do amor é o Sala Azul, não é? Sim, claro. Sim, esse sim. E é o Araújo, com os universos paralelos, com o Maltês. E é. Ok, isso já é mais duvidoso, não sei, mas nada contra. E nós, que somos um trio. Sim. Esta, como diria esta suruba, Amandine, esta suruba. Como diria a Amandine, esta um hat-trick de panoeiragem. Foi o que ela disse. O que ela disse, nós. Hat-trick de panoeiragem. É a descrição perfeita do nosso ensemble. Um hat-trick de panoeiragem. Foi o que ela disse. O que ela disse, nós. Hat-trick de panoeiragem. É a descrição perfeita do nosso ensemble.